Fala pessoal da internet, aqui quem fala é o Thiago e dessa vez a chapa vai esquentar. Aqui é o Juliano Yamada e tem certeza que aquilo não é um pijoto, não? Pô, eu não sei o que falar agora, vocês falaram as melhores. Porra, minha foi horrível. Aqui é a Lulu e agora vamos falar sobre o Enchamas. Então, continuando o papo do último podcast. Estamos de novo com a mesma equipe, na real estamos gravando no mesmo momento. Agora falar sobre o Hunger Games em Chamas, o segundo filme e também o segundo livro. O segundo filme, ele começa... Onde exatamente ele começa, Lulu? Ele começa quando a Katniss e o Gale eles estão na floresta do Distrito 12, caçando. E a Katniss tem um devaneio quando ela tira a flecha dela pra caçar. Ela relembra daquela cena de quando ela atira no Marvel, que inclusive foi o primeiro tributo em que ela realmente matou dentro da arena do primeiro filme barra livro, e ela fica toda assustada, fica com medo. Pra quem não sabe, Marvel é o que matou a Rue. E ele, o nome dele só é revelado no segundo livro. Então eles estão lá na floresta caçando. No dia do que vai começar a turnê dos Vitoriosos. E é o dia em que a Katniss recebe uma visita ilustre na casa dela. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente Snow. Ela recebe a presença do Snow. Até que é engraçado que no filme ela chega. Assim que ela abre a porta, a Prin já recebe ela, tipo, ah, como foi sua caminhada? E ela pega, tipo, ah, mas eu estava, e ela já complementa, tipo, ah, mas temos visita. Que no... Isso é um artigo que eles usam no filme, no livro eles não usam isso, que ela já entende. Se ela falou que caminhada, deve ter alguma coisa assim. Deve ter algo suspeito na casa. Suspeito. Então a visita, a princípio, era só os pacificadores? Pacificadores. Né? Pacificadores. E que leva ela até o escritório da casa, que ela mudou de casa no segundo filme. Ela foi pra casa, a aldeia dos Vitoriosos, que todo mundo que ganha nos Jogos Vorazes recebe uma casa nova e grande. Então ela está nessa casa e no escritório ela abre a porta e está o presidente Snow conversando com ela, falando da vitória dela, dizendo que pra capital foi algo muito lindo, só que nos outros distritos ela viu como um jeito de... Desafiar a capital, exatamente. E ele vai lá fazendo um pedido muito ameaçador pra ela continuar com o romancezinho com o Peter, fazer todo pra mundo... Pra convencer as pessoas que ela se importa com ele. É. E o que é interessante também, que o Snow descobriu... Juliano, fale o que o Snow descobriu. Que ele usa contra a Katniss. O presidente Snow mostra, né, aquele monitor, que eu realmente gostaria de ter um monitor igual aquele. Você falou alguma coisa? Não, é que eu lembrei de uma coisa bem curiosa que mostra em Jogos Vorazes, é o fato de eles quase não terem o que comer e terem uma TV super tecnológica em tudo que é lugar. Mas isso é, tá ligado, pessoal? É uma super crítica no caso de, tipo, ah, eu não tenho geladeira, mas eu tenho uma TV em casa. Mas no filme, no livro, ela fala que é uma TV velha e só em alguns lugares que tem aqueles projetores fodão. Pensa bem que as nossas TVs atuais podem ser, na época deles, já coisas velhas. Não, mas no livro descreve como TV de tubo mesmo. TV de tubo? Aham, desevoluíram. Dá pra ver que o presidente Snow tá, não é exatamente nojo, aversão ao local. Sim, isso já fica claro desde o primeiro, que ele não gosta dos distritos baixos. Tá com a versão, eu tô até com receio que a Katniss conseguiu, que é basicamente a atenção do público. Aí. E ele meio que tenta, como se diz assim, chantagear ela. Sim. Com aquele vídeo em si. Meio capcioso. Uma foto, né? Que é dela beijando o Gale. Na real, ao contrário, o Gale beija dela. E ele usa isso mais pra ameaçar ela, pra dizer que é pra ela entrar nos conformes, porque eles estão vendo tudo que ela faz. Pois é, isso é bem curioso, o fato de ter câmera em tudo que é lugar, inclusive nessa parte da floresta, onde eles, teoricamente, conseguiam fugir pra caçar. Só que, na real, se eu não me engano, aquilo ali ele já era fora. Não, já era fora, mas... Eles já tinham saído da floresta, já tava no distrito, só que no era distrito, né? Ali perto da saidinha deles. É tipo, aí que fica esquisito, porque no filme... Fica no um livro, pouco esquisito, né? É tipo, no livro, mostra que é ali perto da saída onde que eles usam pra sair do distrito. E no filme, dá pra ver que é perto de casa e tudo mais, porque tem as paredes e tal. É, mesmo assim, é meio estranho como é que eles conseguiram filmar daquele jeito. É. Tão de e perto. E conseguirem reproduzir tão rápido. Sim. É que nem eu brinco, tem um mangá barra anime chamado One Piece. Que é de piratas procurados pelo governo e as fotos cartazes são muito bem tiradas. Aí depois os fãs começaram a perguntar pra ele como é que tiram as fotos daqueles cartazes. Ele fala, é um fotógrafo que fica voando de um lado pro outro tirando foto. É, realmente. Não, e é curioso também essa parte do Snow já ter essa cena, porque se ela foi caçar, se ela deu beijo, logo em seguida foi pra casa, como é que ele já tá na casa dela, uhum, e já tá com a cena pra mostrar pra ela? Se acabou de acontecer, é uma coisa bem curiosa. Aí, no livro faz até bem mais sentido, né? Uhum. Podemos falar aqui como foi no livro? Acho que dá, né? Não... Acho que sim, pode falar aí, Tia. É que no livro, isso aconteceu muitas semanas antes do que aconteceu dela ter saído pra caçar. No dia que ela recebe, ela tá caçando sozinha, né? Chega em casa, encontra o Snow, e ele nem sequer mostra a foto, ele só tá conversando, falando, fala praticamente tudo que falou no livro. E ela fala, eu sei sobre aquele beijo. É, não, na real, ele só fala eu sei, ou algo assim, não é? Eu não lembro se ele fala exatamente do beijo, só que ela já entende que é do beijo que eles estão falando. O que daí faz mais sentido, porque não tem uma foto... Sabe, só tem alguém que viu aquilo ali e conseguiu passar pra ele. Que é mais sensato. E também tem semanas de espaço de um negócio pro outro. Mas claro, mesma coisa como a gente já falou no primeiro... falando do primeiro filme. Não ia dar muito tempo pra... No filme explicar que isso foi há muito tempo, não sei o quê. Eles tinham não, mas que... a cena em si foi muito bem feita. Especialmente a expressão facial que sim, a Jennifer Lawrence faz quando vê a cena... Na tela foi muito boa. Não, realmente. Não, diga-se de passagem, foi uma ótima escolha pra... Uma ótima escolha. Porque, tipo, tu vê o filme, só o filme tu não consegue imaginar direito, assim, tu acha que tem algo errado, mas depois que tu lê o livro, tu vê realmente a Jennifer lá. Com certeza, nossa, acho que não ia ter atriz melhor pra interpretar que é... O Snow descobre do beijo... E logo depois começa a... Turnê. Bom, primeiro tem aquela pequena reportagem do programa lá do Cesar Flickman. É, que é daí eles vão viajar pra turnê. E acontece praticamente tudo que aconteceu no filme. Eles vão de cidade em cidade, distrito em distrito. Falando um pouco, no 11º eles falam que acabam provocando uma revolta. A Katniss no Distrito 11, ela acaba vendo um velhinho sendo morto do 11, porque ele foi o primeiro a fazer o símbolo de beijar o dedo e levantar, né? Que é o cumprimento do 12, é esse, né? É um símbolo de respeito aos mortos, pelo que eu ouvi falar. É, mas isso é coisa do 12 em si. É coisa do 12. O velhinho, ele beija os três dedos, levanta e dá o assovio. E em sequência todo mundo faz isso. Então daí começam os pacificadores a agir. E a Katniss, ela acaba vendo os pacificadores pegando esse velhinho e matando ele. E é nesse momento que ela acaba surtando e revela pro Hamish e pro Peeta da visita que ela teve do Snow, né? Falando que ela tinha que se comportar e tudo mais. E tomar cuidado. Então eles vão indo subindo de distrito em distrito, fazendo A visita, lendo o discursinho e tudo mais. O que é legal, tipo, no filme, não mostra direito isso, mas no livro ela fala de alguns distritos específicos que muita gente fica chamando o nome dela, mas não como aplaudindo o que está, mas como um negócio de revolta, que ela fosse símbolo da revolta e eles estão gritando, incentivando revolta, algo assim. Então, em sequência, o... Tem a ideia da Katniss que... A Katniss tem a ideia. Tem aquela conversa com o Haymitch, em que ela diz que pede ajuda pra conseguir levar a turnê a cabo, e daí ele fala, não, vocês nunca mais vão descer nesse trem. Agora eles seriam mentores, tal, e como eles passaram uma imagem pra capital de que eles estavam apaixonados, que os detalhes da vida pessoal deles ia ser monitorado todo ano. Aí que ela sugere deles se casarem. Na entrevista com o César, o Peter pede em casamento, e depois eles vão pra festa na capital dos vitoriosos. Então, é a festa que é no jardim do Presidente Snow. Daí lá ela conhece o... Luther Heavensmith, o idealizador dos Jogos Vorazes, que é do Bastardo Paternal. Sim. É, sempre quando eu leio eu falo Plutarch. Que ele era o idealizador original, né? Não, ele se voluntariou. Ele era o idealizador antes... Antes do Seneca Crane? Aham. Não, isso não é falado. Dizer. Ele... No filme dá a entender que ele era o antecessor do Seneca. É, dá a entender que ele trabalhava nos jogos, porque ele fala, talvez, pra Katniss, que talvez ela tivesse inspirado ele a voltar. É, só que no livro... Fala que ele já trabalhava ali, tipo, tinha vários idealizadores, só que o Seneca era o chefe. É, dava pra entender também que o Seneca Crane, ele foi idealizador por muitos anos. Sim, e daí depois, como ficou no final do primeiro, e quem tá assistindo, quem tá ouvindo isso já deve ter ouvido, visto o primeiro, Seneca morre. Ele é convidado a morrer. É, ele é convidado a morrer. Que no filme mostrou que ele ia ter que comer as amoras. Só que no livro não fala direito o que aconteceu. Mas até que tem a cena, tipo, ou era isso ou ele ia ter que parar de respirar, algo assim. Mas foi bem adaptado no filme. Sim, não. Ficou muito... nas entrelinhas. Ficou muito bom a cena dele só olhando as amoras e acabando ali, sabe? Conseguiu entender o que ele... E o nome dele, inclusive, aparece tão pouco no primeiro filme. E acho que quem não leu o livro, poucos entenderam aquela parte que a Katniss vai ter a avaliação individual. Que ela fica revoltada e faz como se estivesse representando o Seneca Crane sendo enforcado. O Plutarch. Plutarch. O Plutarch, ele fala que vai ser, que é o idealizador chefe e tudo mais. Dança um pouco com a Katniss. Tem uma cena importantíssima que não é mostrada no filme. Exatamente. Acho que é dessa que você vai falar, não é? É, mas eu do vou... relógio? É, exatamente, mas eu vou deixar pra depois. Que acho que entra na parte de spoilers. Porque o relógio, ele não só é uma coisa muito interessante, como também já é spoiler da... É um super spoiler de coisas que vamos falar daqui a pouco. Sim. Daí na parte do spoiler eu volto nessa parte do Plutarch. Então, depois da festa, né, do noivado dos dois, coisas e tal, eles voltam pra capital e é anunciado o novo massacre biquaternário. E aí um negócio que eu tenho problema com o filme é que eles não explicam direito que já tiveram três e tudo mais. Parece que era alguma coisa nova, só que não tanto assim, sabe? Tu não fica entendendo direito. E também não entende qual é a ideia. E que em cada massacre biquaternário, que é a cada 25 anos, o jogo tem uma diferença. O primeiro, a criança escolhida tinha que ser votada no próprio distrito. Era no isso, livro, né? O Presidente Snow, ele sorteia em uma série de cartões o que vai acontecer no massacre biquaternário. Na real, não é que ele sorteia, que já tá separado de ano em ano, sabe? Ou seja, já tá, teoricamente já tava programado o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E tinha um papelzinho ali escrito, esse daqui é o terceiro. Abra na hora do terceiro, sabe? E assim vai, pelo que ficou entendido no livro, pelo que entendi. E o primeiro, que não é falado nos filmes, mas o primeiro, a criança escolhida tinha que ser votada entre as pessoas do próprio distrito, o que era algo assim, tipo, muito terrível, sabe? Ter que votar em quem que tu ia mandar pra morte. O segundo, que foi o que o Haymitch ganhou, o que vai deixar, que a gente vai deixar aqui no link do post, o vídeo até de quando que o massacre quaternário segundo, que quando o Haymitch ganhou, que não mostrou no filme, acho que deveria ter isso, que eles tinham que escolher cada distrito e mandar duas crianças de cada sexo. Ou seja, ia ser 48 jogadores. Tributos. Nesse. Tributos, isso. O terceiro foi esse, que era sorteado dentro do round vitorioso de cada distrito. O que é legal é que tem uma frase no livro, ele lê uma frase pra cada um. Daí o primeiro era, tipo, eu não lembro como é que era o primeiro. Mas o segundo era pra lembrar que pra cada pessoa morta na capital, duas morreram no distrito. Então vocês vão ter que mandar dois tributos. E daí o terceiro que ele leu era tipo... Mesmo mais forte, ele não é pune a força da capital, alguma coisa assim. É, algo assim. Então... Traduzindo, seria algo como que mesmo sendo um vitorioso dos Jogos Vorazes, você não é o dono do mundo. Você continua sendo um tributo, sei lá, um cidadão qualquer, e a gente pode te massacrar a qualquer momento. Uma coisa interessante do segundo filme é que você pensa que vai ser mais do mesmo. Uhum. Você começa a ver o filme e tá lá a Katniss vendo que as ações dela no primeiro, nos Jogos Vorazes que ela ganhou, tiveram consequências sérias, não só pra ela, mas sim pra todos os outros distritos. Estão se tocando que eles têm força e que podem lutar contra a capital. E quando começa o segundo Jogos Vorazes, com ela lá sendo chamada de volta, você pensa, vai ser a mesma coisa, ela vai tentar ganhar, não sei o quê. E sem querer dar spoilers, você vê uma reviravolta já no na seleção e no treinamento até o final. Um negócio que eu achei muito legal é que, tipo, pra ressaltar aqui, o livro ele é dividido em três partes e cada parte tem 9 capítulos. Tanto o primeiro, o segundo e o terceiro livro, ele segue essa fórmula pra escrever. E o primeiro livro, o primeiro capítulo, ela sendo escolhida. O segundo até o nono, ela indo pra capital, ela na capital, ela treinando. E já na segunda parte, já começa o jogo. E vai até o finalzinho da terceira parte, que lá pelos dois últimos capítulos, ela ganha os dois ganham o jogo, sai e faz a entrevista. E já no 2, ele também é dividido em três partes, só que o jogo só começa na terceira parte. Ou seja, tem 18 capítulos só de explicação, contando história, mostrando as consequências e tudo mais, pra ter um pequeno foco no jogo. O que foi muito interessante, pois ela, no segundo, teve muito desenvolvimento de muitos personagens. Fala do livro ou do filme? No livro mostra isso, né? Mas no filme eles também... Eles focaram um pouquinho mais no jogo do que no livro. Só que no livro ele tem pouco foco no jogo. Que é pra mostrar que não é mais do mesmo. Isso é pra mostrar o que o mundo virou depois que ela ganhou. Que o segundo livro, ele é uma ponte pro terceiro. E o... Vamos ver no terceiro. O terceiro, que o terceiro se viu que vai ser totalmente diferente. Sim. Já pelo fim do segundo. Fim do segundo, ai, tu já vê o... Totalmente spoilers. Não, a gente só dizer que vai ser diferente não é spoiler. Ah, é que eu já pensei aqui nos fatos, nos acontecimentos. Ah, tá. Então podemos falar um pouco dos personagens introduzidos. Acho que a gente pode falar um pouco melhor do Gale nesse filme, nesse livro, que ele é melhor introduzido. No primeiro ele tem poucas cenas. Ele mostra que, nesse livro, ele mostra que o Gale realmente ama a Katniss, formando aí o nosso triângulo amoroso, que hoje em dia tem que ter em tudo que é lugar. Mas pelo menos não foi focado no triângulo amoroso e não é algo ruim e chato, meloso. E pelo menos a Katniss tem características pra pelo menos ter duas pessoas apaixonadas por ela. Então, o Gale, ele é apaixonado pela Katniss, mas também gosta, tipo, da ideia de se revoltar contra a capital e ajudar o distrito a ir contra. Outro aí que é apresentado realmente nesse filme é o Plutarch. Plutarch Heavensby. Eu vou continuar chamando de Plutarch. Chama de Heavensby. Plutarch é mais legal. Deixa. Temos ele, que ele é o idealizador dos jogos. Ele que criou a arena desse jogo e a ideia de como tudo ia ser. O que eu achei chato é que, ao meu entender, quando eu vi o filme, ele que sugeriu pro Snow os tributos de novo. No filme ficou parecendo muito isso, mas alguém teve essa impressão ou fui só eu? Como assim? Tipo, parece que o Plutarch, ele teve a ideia de, nesse jogo, chamar os vitoriosos de novo pra participar. É, dá a impressão que foi a ideia dele. No filme também dá pra entender que, tá, que o próprio Snow tinha dado essa ideia, porque quando... quando o Snow tá tomando chá com o Butter, que Heavens B, eles estão vendo aquela cena do... de quando o Gale está sendo chicoteado no meio da praça e aparece, tipo, o Haymitch e o Peeta pra defender, assim que a Katniss foi defender o Gale, que ele comenta que teria que acabar com toda a raça deles. Uh-huh. Que seria a raça dos vitoriosos. You cannot contain Katniss Everdeen. Then I will have to terminate her. I understand that. And not just her. Her entire species has to be eliminated. Her species, sir. The other victors. Só que, tipo, no livro, fica esquisito porque, tipo, a Katniss pensa se aquilo realmente foi escrito há 75 anos atrás, que foi altamente conveniente, ou se foi armado. O que não tem como contradizer se foi armado ou não, sabe? Mas no livro ficou... eu, no filme, eu entendi que tinha sido o Plutas que tinha armado pra botar a Katniss lá pra fazer, pra acontecer o que aconteceu. Outro personagem importante desse livro, desse filme... Phoenix, Johanna, Beat. Sim. Beat é o de óculos? É, Beat é o de óculos. É o Faísca, né? É, Pancada e Faísca Pancada são e Faísca. Os apelidinhos. Dois, do distrito da tecnologia. Distrito 3. Os nerds. É engraçado que no primeiro ela seguiu todo o treinamento do Range. No segundo não, ela já foi correndo pra tentar pegar a arma e fugir. Não, no primeiro ela pega... E no segundo foi diferente, né, a estratégia. Não, mas no primeiro ela tava sozinha. No segundo ela já tinha ajuda. É, só que a ideia do primeiro é que ela tava sozinha, ela não ia contar nem com o Peeta. É, no segundo eles já estavam formando aliança antes de entrarem pros jogos. Sim, e daí até que ela desiste e fica só com o Peeta, só que o Haymitch falou... Só que já foi tudo armado, né? É, o Haymitch já tinha armado pra eles e ainda, você vai se juntar a eles não sei o quê. Mais algum personagem pra falar? Max. Então, a Max, ela foi a mentor do Finnick, que é o carinha do 4, passa bem rápido no filme a questão da Mags, ela se voluntariou no lugar da Annie, que é a menininha que foi sorteada, vocês lembram dessa cena? Uhum. Que foi sorteada, que ela tem um papel bem importante no terceiro filme, e você entende por que que a Mags se voluntariou no lugar da Annie. Uhum. Por que que ela é importante? É, fora isso, também fica pelo fato que é, tipo, fiquei entendido que a Annie, ela tinha pirado da vez que ela ganhou. Da vez que ela ganhou, aham. E o Finnick amava a Annie. E ela, a Mags, sabia disso e acreditava que a Annie não ia ter chance nesse massacre. Então, pra garantir a vida dela, ela foi lá e... se voluntariou. Se voluntariou. Por ela ser mais velha também. Atenção, a partir de agora será dado spoiler, que fique dado o aviso. Então, o spoiler que eu ia falar é sobre esses personagens, sobre a Annie e sobre o Phoenix. É, eles realmente, assim, mostram que dá a entender que ele gosta da Annie. Inclusive tem aquela parte dos gaios tagarelas em que o Phoenix escuta a voz da Annie chamando por ele. Assim como a Cat escuta a Prim. É, o fato é que a Annie e o Phoenix são um casal mesmo, só não é bem mostrado isso, tanto no livro quanto no filme, para o público, no caso, porque o Phoenix, ele trabalha tipo, de um jeito na capital em que ele é quase uma celebridade, né? Uhum. Basicamente ele é, que pode-se dizer, um gigolô? Não, acho que não bem isso, assim, ah, ele meio que... Ele é muito esperto, assim. Ele é meio que modelo, ao mesmo tempo ele... Ah, eu sei o que é. Ele é tipo um cortesão. Ele troca informações por segredos. Deixa as pessoas meio que dependentes dele. Ele é muito inteligente. Não. Ele usa o jeito dele pra se aproximar das pessoas e depois descobrir o que ele precisa. Exatamente. É quase tipo um cortesão. Realmente fica bem claro essa parte. Eu pensei que ele ia ser um personagem sem conteúdo. Quando ele muito chega pelo lá... contrário, não é só o roxinho bonito. Não, é legal, quando ele chega lá pra, com a Katniss, no, na hora que ia ter o desfile, e fala, tipo, ah, você se dá muito bem aqui na capital, tem muitas joias e não sei o quê. É, você conseguiria tudo que você quisesse. E daí ela fala, tipo, ah, eu não gosto de joias, e você cobra quanto pela essa companhia, algo assim, nele? Ah, eu, joias não é algo que eu me interesso. Não, ele falou que ele parou de trabalhar com dinheiro, uma coisa tão insignificante quanto o dinheiro há muito tempo, que ele troca por segredos. Ele troca por segredos. Ele pega, você teria algum segredo que valeria a pena? Daí ela fala assim, infelizmente eu acho que todos sabem dos meus segredos antes que eu. E ele fala, é, eu acho que sim. Meio que dizendo assim, é, eu sei que vocês não são um casal de verdade, possível. Mas um negócio que eu acho muito legal no... é na hora da entrevista. Do, que o Pita fala do que ela tá grávida do bebê. Pois é, isso no livro é explicado de um jeito sim, muito bom. E é legal que no livro o Finnick ele leva isso, tá ligado? Tipo, muitas vezes ele dá uma acariciada na barriga e fala alguma coisa assim, lembrando do que ela é, tá grávida. É, fala assim, ah, você não pode fazer esse esforço porque você tá grávida e tal. É. Ele entra no jogo ali da. O que é legal é que no filme, tipo, ah! Olha, ela tá grávida. Ah, foda-se, deixa ela correr, deixa ela subir em árvore, deixa ela... Esquece. É, tipo... Esqueceu que ela tá grávida, não sei o quê. Esqueceram, né? O outro ponto interessante, que ó, já é um spoiler também, é saber que a Katniss tinha mais aliados do que ela imaginava. Ah, sim. Ah, sim. Que a própria... eu não lembro agora quem que fala no final do filme que... metade dos tributos estavam envolvidos em tirar a Katniss da arena. É, até que fica mais fácil entender aquela cena que o Morphinoid se joga na frente do Pita pra salvar dos macacos lá. É, eles, pra variar, os tributos 1 e 2 que não estavam de acordo, né? É, que até no começo o Finn fala isso, ah, não confie no 1 e no 2. Também o tamanho do cara do 2, eu também teria medo. Primeiro você pensa que eles estão ajudando por interesse próprio, ou até mesmo supor. Depois, tanto que até o Finn que aparece com a pulseira do... Com a pulseira do Hamish, né? Do Hamish. Aí você pensa demonstrando que eles são uma equipe. Outra parte que fica claro também isso é quando a Johanna aparece e ela e tá brigando com a pancada. E o... e ela disse pra Katniss, né, que salvou ela por eles, porque ela queria eles como aliados desde o começo. É, não, tipo, ah, eu trouxe ela pra vocês, não sei o que, eu salvei ela pra você. E ela fica pensando. E ela diz, como assim? Salvou pra mim? É, mas, cara, a coisa que eu achei mais foda na história toda é a arena. O relógio. Que de tempo em tempo vai, de hora em hora, uma desgraça. Vai acontecendo. Que começa à meia-noite, que aí entra a parte que eu queria falar do Plutarch. Plutarch. Que ele pega, tipo, no livro, é uma cena muito foda. Que ele pega ela pra dançar e tudo mais. Daí ele tira o... Depois de um tempo ele tira o relógio do bolso, falando que tinha que... voltar a organizar a arena e tudo mais. Daí ele dá uma passada no relógio, acende... E o relógio tem um torno. É, tipo, ele acende um torno rapidinho e ele fala, ah, começa a meia-noite e fecha o relógio. Importantíssima essa cena. É. Eu li algumas reportagens do pessoal questionando o diretor do porquê que essa cena não tava no filme. Se eu não me engano, quando sair o DVD, Blu-ray, etc., e tiver cenas cortadas, essa cena vai estar lá. Eu acho que aí já saiu. Eu acho que eles cortaram por ser assim, um spoiler muito grande. Não, porque ela não fica bem claro ali. Porque eles podiam mostrar. Na capital tava todo mundo usando o tordo. Porque era moda. Era moda, não, concordo plenamente contigo. Tu ia pensar ali, ah, ele tá usando pela moda, mas tem alguma coisa a mais. Mas se eu não me engano, ele pelo menos fala que começa à meia-noite no filme. Ele tem essa fala. Que ele tá querendo dizer que a meia-noite, e ela percebe isso só bem depois, que a meia-noite começa a cair o raio, que o relógio começa a andar. Então é primeiro o raio, depois a chuva, depois a névoa, a chuva é a chuva de sangue que a Johanna pega, né? A Johanna tomou, né? E daí depois é a névoa, depois os macacos. Aí tem a onda gigante também. Só que daí, tipo, daí a onda já é às 10 horas. Tem os gaios tagarelas. É, isso é na quinta hora, que eles descobrem depois. Isso só mostra no livro, que é a quinta hora. E daí eles sabem, tipo, eles começam a escutar uns barulhos do 11, da hora 11, né? Que eram, tipo, uns insetos. E parece que em outro parecia que tinha bestantes. Eles acreditavam que eram bestantes. Mas é muito foda, tipo, a hora que eles descobrem, que eles chegam lá no meio e fica pancada, tipo, TikTok, TikTok, TikTok. Ficou um século assim. É, tipo, ela já tinha sacado há muito tempo. É. E tava deixando o pessoal louco em volta dela. E daí que é legal que a... Depois de tempo a Katniss percebe que a... Ela tá falando aquilo porque é um relógio e vai de hora em hora. Muito genial muito aquele mapa aí. Então, genial, essa arena foi muito bem pensada. Sim. Então daí depois eles descobriram o relógio, tem a árvore que caiu raio, e a ideia é eles irem pra aquela árvore pra armar uma armadilha e matar todo mundo que tiver na praia. E ao mesmo tempo também era um plano secreto pra destruir a arena, que a Katniss só descobre no final. Isso que eu achei muito legal. Tipo, no filme não mostra muito isso, mas no livro mostra que a Katniss é uma pessoa muito inteligente. Muitas vezes ela consegue sacar as coisas, tipo... No filme a única coisa que ela realmente sacou foi essa do que ele queria fazer. Por isso que ela arma coloca o arco, o arame, atira e tudo mais. Só que no livro muitas vezes ela vai percebendo as coisas assim que vão acontecendo. O fim do segundo filme, também o fim do segundo livro, ele, sem querer ofender quem é fã de Star Wars e tudo mais, mas lembra um pouco Star Wars. O Império Contra-Ataca. Episódio... 2, 6. Não. 5. 6. 5. 5. Episódio 5, Império... É que tem que fazer as contas, né? É. Esquece. É que pra mim sempre foi Império Contra-Ataca, eu não sabia dos números. Sim, é o 5. Ou o segundo. Eu chamo de segundo. O segundo verdadeiro. É. Teoricamente, pra mim, é o melhor final de filme que existe. É o do Império Contra-Ataca, que a Aliança Rebelde tá totalmente destroçada. Você tem um dos heróis desaparecidos, que é o Han Solo. Foi sequestrado e eles não conseguiram, eles falharam na missão de resgatar ele. Han Solo virou carbonita. E o Luke lá perdeu a mão e foi derrotado pelo Darth Vader, quer dizer... Você tem três derrotas no mesmo ponto. E você vê uma pontinha de esperança que quando a Aliança Rebelde começa a ir embora. E só. Então, você ganha. Você tem novos aliados, porque era o Lando Calrissian, ele era um vilão e virou aliado. Começa a ajudar eles e se arrepende. Uhum. Quer dizer, todos esses pontos você vê também no Catching Fire, exatamente no final. Distrito 12 é destruído. Pô, isso daí acho que é o spoiler master que a gente pode soltar, né? Exatamente. É, já é uma hora de spoiler, desculpe. Não, tá, a gente tá em spoiler, beleza, falou até spoiler de Star Wars. Aham. Mas sabe, quem ainda não viu... Pelo amor de Deus, o filme tem quase 30 anos, né? Quem ainda não viu Star Wars, vai ver. Vai ver. Spoiler de um filme de 30 anos foi boa. Você tem que é basicamente... O Distrito 12 foi destruído, basicamente. É uma alusão à queda da Aliança Rebelde. Você tem o Peeta capturado. Que é o Han Solo em carbonita. É o Han Solo em carbonita. Você tem a Katniss, apesar de que ela conseguiu destruir a arena, ela tá assim, se sentindo derrotada, porque ela não conseguiu ajudar. É que na real ela também descobre que no final das contas ela foi um peão. Peão então... até pros aliados dela. Sim. Pô. Então ela... Eu nunca tinha pensado nisso, comparar Hunger Games com Star Wars. Quando eu vi esse final, eu falei, putz, não é que ela copiou, mas ela se baseou nesse clima. Eu acho que é legal também a gente falar um pouco sobre o Cena. Ah, o Cena? Putz, porque a gente deveria ter falado do Cena desde o começo, né? Desde o primeiro filme. Que é uma cena, assim, muito foda. O Cena é o cara que faz as roupas. O Cena é o Lenny Kravitz, traduzindo. É. Quem é o outro que faz as roupas no livro? Não, tá. Cada atributo tem um estilista. Não aparece muito no filme. E o Peeta também tem uma estilista. Tipo, se vocês verem nas cenas do filme uma pessoa estranha da capital, que não é o Cena, e não são os outros auxiliares do Cena, é a estilista do Pita. Era mesmo ele, nome, eles já. Não mencionam o nome no filme. Mas no livro eles falam, você lembra? Falo, eu nem lembro o nome dela. Eu também não. Mas tá. Daí o Cena é o que faz as roupas. E não só o Cena, mas como a estilista da... do Pita. Estilista do Pita, que nós não sabemos o nome. É. Eles tiveram a ideia da roupa do primeiro filme de pegar fogo. E aí, os dois juntos pensaram em tudo, como ia fazer. Não, foi legal eles quererem darem uma imagem diferente às pessoas do Distrito 12, sim, né? Porque antes o 12 era. Eles estavam com uma roupa de carvão, muitas vezes ah, eles era iam. Era ralé, né? É, tipo, muitas vezes eles iam pelado, sujo de carvão e só, sabe? Que a própria Catherine fala, tipo, de algumas vezes. E dessa vez não, eles colocam uma roupa maneira. Que lembra um pouco o carvão e fazem eles pegar fogo. E no segundo filme eles também pegam fogo no desfile, né? Pegam, no segundo filme inclusive assim o Cena, ele sempre fez ele fez as roupas tudo planejado já pensando na própria Katniss como sim, símbolo do todo, que é começa a ser mostrado um pouco no segundo filme, no segundo livro. E isso fica muito claro no terceiro. Fica extremamente claro no terceiro. Eu estou me segurando para não spoilerizar. Eu quero que tu se segure ao máximo, ainda tô lendo. Vocês vão ter que ler esse livro voando. Não, eu vou rápido. E a capital percebe a questão dessa rebelião. Porque fica bem através claro. Do Cena, tanto que eles eliminam o Cena antes da queda eles entrarem na arena. Que também já ajudou a abalar a confiança dela. Com certeza, imagina. Mas o que ficou claro mesmo dela, do Cena transformando ela em tordo, foi aquela o cena vestido muito de casamento, né? Minha cena preferida do segundo filme. Que ela entra com um vestido de casamento, até que e ela se transforma num tordo. Ela gira e fica com o mesmo vestido, só que preto e asas. E ela percebe que ela virou o tordo naquilo. Então exato. Eles... E o Snow, aparece o Snow olhando, né, a TV. Não gostou nem um pouco. Fica putão. Falando em Snow, também é interessante eles terem começado a mostrar nesse segundo filme a questão da neta dele, que só aparece no terceiro. Mas já é mostrada no segundo filme. É isso que eu tinha achado esquisito, porque eu ainda não vi nada da neta do Snow. Né? Então vou ficar quieta. E no filme ela aparece, daí tipo, vou ter um personagem aqui. O Snow, ele já vê a revolução na própria neta, quando vê que ela tá usando o penteado da Katniss. Sim. Perguntar desde quando você começou a usar cabelo assim, e ela fala que todo mundo no colégio dela tá usando os penteados, e ele faz aquela cara de, putz, até aqui na capital estão apoiando a Katniss. É, só que fica parecendo, é modinha porque a Katniss é pop, sabe? Tipo, fica esse sentido que até no livro ele retrata a Katniss pop com todo mundo usando o tordo. Exato, que na verdade tem significado diferente. Novembro, tem a Esperança Parte 1. E vamos ver o que vai acontecer com o Plutus, né? Já que... A questão do ator ter falecido, vamos ver qual que vai ser a adaptação que será feita. Espero que todo mundo que tenha lido o livro já saiba da morte do ator, pra não ficar de mimimi, que foi outra pessoa que fez a cena e não o Plutus. Mas então, acho que podemos acabar agora com o nosso segundo podcast. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. É, mande e-mails. Eu vou deixar link para contato na descrição, junto com algumas coisas interessantes que a gente comentou ou não no podcast. Mandem suas experiências com filme, livros e o que vocês gostariam de ver aqui. Sugestões e aguardem o terceiro podcast. Até mais. Uma boa noite.